sério, o que falar sobre isso? Um dos maiores caos mundial, principalmente brasileiro, mano. Desemprego, a fome, morando nas ruas. Isso porque grana na cueca, no planalto só mercenário. E quem mais sofre com isso daí, irmão, sabe quem é? Os favelados, irmão, os favelados. Cruel aí, parceiro, a miséria que passamos. Desemprego, desigualdade e a revolta dominando. Classe baixa, destratada, vivendo, comendo o resto. Por isso sigo agressivo no meu rap de protesto. Vejo o pai desesperado com revólver nos mercados. Os filhos magoados sem ter comida no prato. No centro pedindo pão ou então cuida de bicicleta. Parando o carro no farol e implorando por moeda. Miséria, quando é que vai parar? Quem é que vai mudar para a fome acabar? Miséria, pesadelos que vivemos, que nos machuca por dentro e o alimento que não temos. Miséria, quando é que vai parar? Quem é que vai mudar para a fome acabar? Miséria, pesadelos que vivemos, que nos machuca por dentro e o alimento que não temos. É foda ser lembrado só em época de eleição. Só prestamos quando temos que fazer votação. País do caralho quer sediar a Copa do Mundo. Pra isso tem dinheiro e muitos vivem como imundos. Animal vive melhor e são mais bem tratados do que um pai que se foge com um filho esfomeado. Famílias indecisas pensando no pagamento. Bolsa, escola, bolsa família, esse é o seu sustento. Favelas, mó pobreza, aonde vamos parar? Pessoas lutando lixo pra poder se alimentar. O papelão, o alumínio, os cornos, os PVC. Essa é a solução pra quem quer sobreviver. Pessoas soterradas, enchentes que destrói. Família desabrigadas e o ódio que corrói. Sem ter onde morar, sem teto pra ficar. Tempestade moralista pra poder te magoar. Miséria, quando é que vai parar? Quem é que vai mudar para a fome acabar? Miséria, pesadelos que vivemos, que nos machuca por dentro e o alimento que não temos. Miséria, quando é que vai parar? Quem é que vai mudar para a fome acabar? Miséria, pesadelos que vivemos, que nos machuca por dentro e o alimento que não temos. Mandinho no campinho se imaginando toda hora de um dia crescer na vida no tricolor jogando bola. O cara quer ser honesto procurando um emprego. Tem que ter segundo grau até pra ser lixeiro. Cabuloso dependente por um prato de comida. Apoio nada era, só vidinha bem fudida. Se vou morrer de fome, ô irmão, aí já era. Só entende é quem passa e quem vive na miséria. Lamentável, mano. Lamentável a miséria desse país. Miséria. Miséria. Miséria.